ruas de Jerusalém caminhava meu Salvador, carregando uma cruz pesada, sentindo grande dor. E toda a multidão gritava: crucifiquem este malfeitor. Não sabiam que estavam matando o seu Criador. E caiu meu mestre com uma pesada cruz, e o som do chicote, do carrasco se ouvia. E seguiu Jesus, seguiu Jesus, e seguiu Jesus para o monte onde iria morrer por mim. E a coroa de espinhos sua fronte feria, e o sangue precioso escorria. Jesus.